Salve, salve, galera. Tá começando mais um Terra de Ninguém. Eu sou o Tom e meus anos 90 foram maravilhosos. Olá, eu sou a Manu e meus anos 90 foram praticamente na rua. Olá, eu sou a Maíga e eu confesso que meus anos 90 foram bastante em casa. Alô, eu sou o Antônio e eu não lembro de nada dos meus anos 90. Bem, pessoal, podem ver que hoje tem gente nova aqui no podcast, né? O Adriano vai ficar meio ausente por causa dos trabalhos, projetos pessoais, ou bagunça em casa e não vai conseguir gravar, então contratamos um novo agregado ao podcast, que é o nosso amigo Antônio. Ele veio meio de gaiato, mas agora ele não tá sabendo ainda, mas ele foi contratado em efetivo pelo podcast. Certo, Antônio? Tendo picanha, Coca-Cola também. É, o Antônio se paga com comida, ele não precisa de dinheiro. Oferecendo comida, ele tá feliz. Prazer em vê-los, amiguinhos, está tudo pronto! Muito bem, vamos começar! Bem, pessoal, o nosso programa de hoje é contar o que a gente fazia em casa dos anos 90 ou começo dos anos 2000, na nossa infância. Eu, sinceramente, meus anos 90 foi bem na rua. Eu ficava pouquíssimo em casa, que eu morava no interior, então é só rua, rua e rua, brincando. Claro, às vezes ficava de castigo, tava chovendo, aí tinha que apelar pra televisão, que na minha cidade tinha só antena parabólica, nem TV a cabo chegava. É, quem quer falar do primeiro programa que vocês mais gostaram, que vocês mais têm lembrança? Alguém quer começar? Chaves, né, velho? Chavão? Chaves, eu assisto até hoje, né? Pelo amor de Deus. Mas quem não assiste Chaves até hoje? Eu. Nossa, você achou que era melhor ter ido ver o filme do Pelé em vez de assistir Chaves? Eu perguntei quem não assiste. Então, falaram que não assistiam. Vocês duas não assistem? Não. Não, a gente assiste. Eu assisto. Não, eu não assisto. Não, eu não assisto. Por que, Maíra? Ah, é difícil de tá passando na TV quando eu tô em casa, né? Então aí eu não assisto. Mas passa todo dia. Mas passa na hora que eu não tô em casa. Então, isso é um problema, porque você nunca sabe o horário que tá passando Chaves, né? Que o Silvio Santos a cada semana muda de horário e fica foda descobrir. É o Coringa da programação, né? No SBT, você vê que tá passando, você fala, nossa, eu tenho que assistir isso. Aí você para e assiste. Não, e sem contar... Você sabe o horário, você não vê. O Cosmos dá um jeito de dar tudo errado pra você não conseguir assistir Chaves. Mas a questão é, o Chaves é tão mítico que você tá assistindo Chaves, você já sabe a frase que ele vai falar em sequência e dá risada. É isso. Consegue ser melhor do que Zorra Total, né, gente? Não, Zorra Total não. Nossa, mil vezes. Ouso dizer que é o melhor programa de humor que tem na TV hoje. Verdade. Alguém tem algum pra combater com Chaves e Chapolin? Não, mas faz tempo que eu não vejo. Velho, não dá pra competir. E assim, o teu filho vai ver, teus netos e netas vão ver Chaves, você vai ver junto com eles e vai dar risada de novo. Uhum. Oi, e sem contar que parece que o SBT achou uns episódios perdidos que nunca foram exibidos, né? Estão exibindo agora. Foi mesmo? Ah, não acredito que eu perdi. Tá passando os episódios inéditos de Chaves. Acho que são aquele, 5 ou 6 episódios. Aquele lá que o pessoal acha a carta do pai do Chaves lá, é verdade? Não, aquilo lá foi só montagem. Não sei, não vi falar disso. Tem uns negócios aí no YouTube e tal, que falam que tem um episódio que o Chaves recebe uma carta do pai dele, e a cena que tá no YouTube tá, se eu não me engano, a Chiquinha, a Dona Florinda, o Seu Madruga, na casa do Seu Madruga, lendo a carta que era pro Chaves, falando que o pai do Chaves lá era rico e tal, e queria conhecer ele. Não sei, né? Eu pensei assim, esse episódio existe mesmo? Podemos investigar, mas não tem informação. Tipo, todo mundo zoou o Chaves, falando, Chaves, tudo sua culpa, não sei o quê. Depois que eles leem a carta e veem que o Chaves é filho de algum cara rico e tal, dá mó normal, gente, né? Cara de todo mundo, mó crítica ali, que todo mundo só se importa ali quando... A pessoa vem. Oh, mas, querendo ou não, o Chaves às vezes tinha sacadas muito inteligentes, né? Tipo, vai dizer que o episódio que o Chaves vai embora da vila, ninguém chorou. Exato, tipo, velho, eu chorei. É aquele que acusam ele de ser ladrão? Isso. Ah, é. Tinha o senhor furtado. É triste mesmo. Ladrão. Não, na hora dessa cena que você vê o ódio nos atores, eles olham pro Chaves e falam, ladrão, você percebe que, sei lá, parece que eles foram roubados antes, roubaram alguma coisa dos atores pra eles, ó, todo esse sentimento que vocês estão sentindo agora, vocês descontam na cena do Chaves ali, porque você vê o ódio deles falando, ladrão, ladrão, naquele momento o Chaves deixa de ser um negócio de comédia. Sim. É triste, cara. É triste. É mesmo. E sem contar uma coisa, o Chaves é tão assim marcante, quando você assistia Chapolin, você via os outros personagens, você não falava, você falava, olha o Kiko ali, olha o Dona Florinda. É, você não falava, olha o... O Barba Negra, né? O Barba Negra é Piratas do Caribe, sei lá, não dá, não sei, não lembro então, de nada. É, Barba Negra mesmo, que era o Seu Madruga, né? É, eu lembro que o Barba Negra, o Seu Madruga só fazia vilão. Exato. E o Kiko sempre era o molão. Molão. Eu nem percebi isso. Sempre era o marido corno. Nossa, que relaxo. Mas tipo, é isso. O Chaves tem tantos fãs que até hoje, se você vê ele, você não sabe nem o nome. Alguém sabe o nome dos atores mesmo? Eu só lembro do... Não, não lembro de nenhum. Eu ia falar Hector Bonilha. Eu ia falar Hector Bonilha, mas não tem nada a ver. É, tem a... Quem gosta de Hector Bonilha é a Dona Florinda que gostava, né? É. A Maria Antonieta de las Nieves. Que é a Chiquinha. Sucesso. O Carlos Villagrande. Tô ligada que você tá no Google aí procurando o nome de todo mundo. É, então, eu ia fazer isso agora. Ó, o Carlos Villagrande é o Kiko. Roberto Bolanhos é o Chaves. O Ramon Valdez é o Seu Madruga, né? Seu Madruga. Edgar Vivar é o Seu Barriga. E a Dona Florinda, eu não sei. Alguém? Por sua amizade, ele é a Pops. Não. Mas um episódio que eu gostava muito no Chaves é do Godines. É, aquela fotinha dele lá, causando no fundão desde 1970 e sei lá quando lá. Era show, velho. Eu nem era nascida ainda, Jesus. E o negócio te contagiou ali, ó. Você assiste o bagulho. E o Jaiminho Carteiro? Pretendo, é. Cara. Lá em Tangamandápio. Eu tava tentando lembrar o nome da cidade agora. Tangamandápio. É que eu prefiro evitar a fadiga. Oh, eu até hoje falo que eu prefiro evitar a fadiga. Não vou mentir pra você. Eu soltei uma dessa na academia, eu tomei uma bronca do professor. Por que será, né? Ah, por quê? É, e o Chapolin, gente. Ah, eu gostava mais do Chapolin do que do Chaves, não vou mentir. Ô louco, não. Herege. Sou herege. Chapolin. Sério? Não era muito fã. Pô, Chapolin era legal, mas não, eu nunca achei mais que o Chaves. Não sei não, por quê. Ah, eu gostava mais do Chapolin. Quer dizer, eu mas acho. Mas você sabe que tipo... lá no México, o Chapolin que fez mais sucesso. Ah, é? Tá vendo? No México, o Chapolin fez mais sucesso que o Chaves. O Chaves fez mais sucesso no resto do mundo. Tipo, o México ficou com o Chapolin e no resto do mundo, o Chaves. Sei lá, não sei por quê. E até por isso, se for pensar, o Chaves, o herói dele era o Chapolin, né? Uhum. Verdade. É mesmo? Eu nem lembro disso. Nossa Senhora. Sim. Ele queria ser Chapolin. Ele é verdade. Tinha quadrinhos do Chapolin. Eu acho que tem um episódio perdido em que Chapolin aparece num episódio de Chaves. Eu acho que eu vi isso. Eu vi isso em algum lugar. Não teve episódio que era assim? Não tem, eu não lembro a história, não lembro o que acontece, mas eles aparecem, eles se juntam em um episódio assim. Oh, é, eu também não lembro. Mas eu tô vendo que eu não assisti nada de Chaves. Eu achava que assisti todos os episódios, mas não assisti nada. É sempre assim. Caraca. É muita coisa, gente. Muita coisa. O YouTube tá aí, velho. Torrent, meu abraço. Eu tenho vontade de pegar, assim, esses desenhos que a gente assistia antigamente e sair baixando e assistindo, né? Na linha do tempo, assim, sabe? Nossa. Porque, tipo, quando a gente assistia a televisão, a gente não sabia nem que episódio tava, nem que dia era. Até hoje, eu não sei. Né? É, então, também não. Vocês estavam falando de episódios novos, eu nem sabia que tinha. Sim. Eu acho que eu nem assisti todos. Não, mas eu só sei dessa carta aí, nem sei se tem um episódio inteiro, se tem um negócio top, assim, não sei de nada, eu tô o cara mais perdido do mundo, sei lá, né? Eu só sei chegar na minha casa porque olha os papéis. Ah, o nome da Dona Florinda é Florinda. Ah, vá. Nossa, que sério? Original. Qual o próximo programa agora? Interpretada por Florinda Mesa. Florinda, ele... que queria oferecer ele... uma xícara de café, Mesa, cara. Ah, legal. Acho que eu vou jantar. Ele, ela e o... Esqueci o nome do que faz o Chaves. Ainda, né? Roberto Bolanos. Até que ela tá bonita ainda, né? Outro dia eu vi uma foto recente dela. Até que ela tá inteira. Ele que não. Aí o bullying começa por aí. Só tô falando, tô comentando. E fala que ela tá feia. Vamos falar de uns desenhos que a gente assistiu muito também. Vamos começar. Looney Tunes, quem lembra? Pô, Pernalonga, demais. Pernalonga, Patolino, Gaguinho. Patolino, Gaguinho. Gaguinho, também. Isso é tudo, pessoal. Tinha o Piu Piu. Piu Piu, o Frajola. Tinha Lembra de Tiny Toon? O Papaléguas é do Looney? É, Papaléguas, foi ótimo. Acme. Acme é do Looney. O Taz é mó bullying com o Taz, é. Só porque ele falava... Blá, blá, blá, blá, blá. É bullying isso aí. Só porque ele girava, o demônio da Tasmania e tal. Saía serrando as árvores, ele desmatava todo mundo, o pessoal não curtia. Direito, o meu pessoal do meio ambiente falou, não, o Taz não presta, vamos tirar ele, porque senão você começa a serrar árvores. É, não acho, cara. Eles vão querer morder aquele... árvore, né? Aquele marcianinho também lá que tirava uma onda com perna longa. Sim. Marciano? É, tinha um marcianinho. Tava mó onda com. É o marciano pequenininho de sainha vermelha e capacete? Que vira e mexe verde. Uma arminha lá. Eu vou te pulverizar. Eu não lembro como é que é a voz dele. Não de nada. Eu lembrei agora. Oh, mas vocês lembram de Tiny Toon? Eu não curtia. Eu assistia, mas. O rosa e o verde? É Tiny e Toon. Nunca curti. Que puta, não tem como falar de Looney Tunes sem falar de um clássico que eles fizeram no cinema. Space Jam. Grande amigo Michael Jordan. Bem lembrado. Muito bom, muito bom. Não, e sem contar a revolução que foi esse filme, né? Porque era desenho e filme junto. Sim. Uhum. Foi a viravolta no mundo cinematográfico. Não. Quando eu era criança, eu falava, porra, velho, tem como tirar os desenhos da TV. Depois desse filme apareceu aquele. Um outro filme lá que é um. É o Roger Rabbit, né? Isso, esse mesmo, com o coelhinho e tal. Né? Pô, esse é mais antigo. Não foi, Deus? Não foi depois do Space Jam, esse filme aí? Não, pô, o Brad Pitt tá mó novinho nesse filme. O Brad Pitt tá nele? Tá. É o personagem principal. Ou melhor, será que é esse? O personagem principal? Peraí, tô tentando lembrar. Então, eu acho que tem um filme mais antigo ainda com desse... Que é esse Roger Rabbit, que é um de desenho também que o Brad Pitt participa. Só não lembro agora qual. Mas esse da. Nossa. Que vocês estão falando, do Roger Rabbit, eu acho que ele é mais antigo que o Space Jam. Vamos Google. Isso aí. É isso que eu tô fazendo agora. Ah, beleza. Pô, o filme é de 88. Roger Rabbit? É. Ah, então é mais velho que o Space Jam. Space Sim, Jam, com certeza. Eu era moleque quando assisti, pra eu ser moleque quando assisti, o bagulho tem que ser depois de 92. Space Jam é o jogo do século. 96, Space Jam. Cara, é 10 anos de diferença. É, eu lembro, eu era moleque, eu assisti em casa, né? No SBT, pra variar. Sim. Eu assisti em pé o filme, eu era um dos jogadores de basquete. Você é da quem é coelhinha? Não, não era coelhinha. Ele era Lola. Lola, isso. Lolinha. Vou falar também de um outro desenho, acho que marcou a infância de muitos, que é Animaniacs. Então, eles moravam numa caixa d'água, só. Então, eu assisti esse, mas eu não lembro de nada. Como assim, velho? Eu nem lembro se eu assistia isso, velho. Nossa. Como assim, gente? Eu lembro do joguinho deles. Eu lembro do joguinho que eles moravam numa caixa d'água e só, não lembro de mais nada. Morava numa caixa d'água? Nossa, não lembro. Na faculdade. Eles ficavam na faculdade. Se ficou na faculdade vendo Animaniacs. Não, Eles moravam na faculdade. Ah, a musiquinha de abertura falava. Ah, velho. Não, aí isso daí não é do meu tempo. Isso aí é pro pessoal dos anos 80. E aí o pessoal dos anos 80, eu falo que é porque quando o Animaniacs estava no ápice, o pessoal que nasceu nessa época já tinha uma idade pra lembrar do que se tratava o Animaniacs. Quando o Animaniacs estava no ápice, eu devia ter 2 anos. Nossa, não, para. Animaniacs por muito tempo. 4, então. Não, 98 mais ou menos, Animaniacs. Sim, que seja. 6 no máximo. O mais legal foi o Tom falando com convicção que marcou a infância de muitas pessoas. Só eles. Eu tenho certeza. Só ele lembra. A maioria dos ouvintes vão lembrar, né? É muita infância, Animaniacs. Eu quero que os ouvintes se manifestem, então, falando que assistiu. Por favor, me defendam. Estou me atirando sem paraquedas, me segurem. Pagarei um real pra qualquer todo ouvinte que falar que assistiu. Eu não pago nada, não. Eu tô aceitando as mães, isso sim. Desse um real aí, 25 centavos assim pra mim. Bem, então, já que eu tirei sem paraquedas, ninguém me segurou, esborrachando. Vamos lá, vamos falar de outros então. Vamos falar da nossa querida e maravilhosa Disney. Conhece o Walter Disney? Disney. Eu te juro. A minha namorada uma vez foi num bar e o garçom chamava Walter Disney. Nossa senhora. Coitado. Nossa, cheira, não, verdade. A mãe dele cometeu uma tremenda sacanagem. Verdade, não. O cara era Walter Disney. Walter com W. Mickey, né? Que é o mais famoso de todos. Tem. Aí, Mickey tem suas variações. Mickey com... Qual é o nome do patinho lá? Não é o Patolino? Donald. Tem o Pateta. Pateta e Max. Isso é outra coisa. Eu assisti. Coisa. É, esse daí o outro que eu assisti. Tinha o Pluto. O Pateta é a evolução do Pluto, cara. Qual a diferença entre o Pateta e o Pluto? Eles falam. E o Pateta fica em pé. Ele é bípede, né? Só... E usa roupa, tá certo. O Pluto parece que ele... O Pateta fala. O Pluto é mais legal. Não sei se você já viu, tem um episódio do The Big Bang Theory que a Penny leva o Sheldon pra Disney. Vocês já viram esse? Eu vi mesmo. Ah, é aquele que volta com o chapéuzinho do Mickey, né? Isso. Aí o Leandro fala assim, ó. E não deixa ele perto do Pateta, senão ele vai ter pesadelos à noite. Mas o Pluto ele gosta. Como assim? Igual. Estranho. Vamos lá, Tic-Tac. Tic-Tac todo mundo lembra, né? Eu não. É, da Disney. Ah, claro, né? Desculpa, eu não tinha infância, então. Você não lembra Tic-Tac? Mentira, Andreano. É da Disney. Desculpa, Antônio. Ah, Tic-Tac, eu olhei, velho. Esses castorzinhos, eu lembro deles no... Esquilos? Narrando o jogo. É, castor. Eles narrando o jogo do Space Jam, é mesmo. Pô, eles são famosos. Tic-Tac, pô. É. Você acompanha o Looney Tunes? O que eles estão fazendo no Space Jam? É, eu lembro que tem uns esquilinhos que ficam narrando lá o... Não, mas não é o Tic-Tac. Nossa, então... O Tico e Teco vivia azucrinando o Donald, velho. Pô, como assim? É o Donald. Tic-Tac. Eu lembro mais dos episódios deles isolados, assim. Sem ser o Donald. Não, tinha uns episódios que eram deles também. Eu acho que o Tico e Teco tinha um desenho próprio depois. Tinha? É isso. Mas assim, tinha uns desenhos com o Donald que eles apareciam. Tem um que o Donald tá numa cabana, assim, aí eles moram lá. Não, Antônio, eu tô revoltado com você. Não, aí eu mandei uma imagem do Tic-Tac, pode ver aí, velho. Não, eu já vi, não, eu não lembro deles mesmo, eu não lembro. Eu não tenho a menor ideia de quem são eles. Pô. Não, Antônio, você não tinha televisão, velho. Não, eu não lembro desses skills aí, não. Tic-Teco, velho. Tic-Teco. Não, não sei. Caramba. Nossa, velho. Tua infância foi, tipo... Você perdida. Ficava assistindo só desenho japonês, você assistia, então. Marsupilame. Marsupilame é um desenho completamente... Música, não, é um desenho completamente esquecido. Ah, Manu, pelo amor de Deus, Marsupilame. Oxi, não lembro não. Marsupilame vem correndo pela selva? Mas quem? O quê? Não lembro agora. Eu não lembro da música. É do um bichinho amarelinho, tinha um rabo gigante. Calma aí, pegar a imagem do Marsupilami. Google. Manu, pelo Google amor de Deus, Manu. Não me decepciona. Aí, cadê? A Maíra tá procurando. Pera aí. A Maíra no seu arquivo digital. YouTube. Eu acho que eu sou mais nova daqui, né, gente? Deve ser por causa disso. Quantos anos você tem? 20. É, eu tenho 23. É. Tá vendo? 3 anos de diferença. Não, mas mesmo assim, Marsupilami. Ah, mas eu... Mas esse daí eu passava quase nos anos 2000, esse desenho. Vixe. Meu, a minha irmã que tem a sua idade assistir. Nossa. Será que a programação daqui era diferente da daí? Sim, sem hostilidade, pessoal. Não sei. Não, mas aí não é possível. Me recuso a acreditar. Aí eu mandei o link, hein? Eu só não vi o vídeo. Cadê? Deixa eu olhar pra ver se eu lembro. Tá hora. É, eu só lembro da abertura, não lembro de mais nada que me estou assim. Bem, agora vamos falar, acho que do desenho que marcou a infância da galera, que não tem como, não, que foi, na verdade, um spin-off de Rei Leão, né? Timão e Pumba. Sim, esse eu... Pelo amor de Deus. Gente, me ajuda. Não, Timão e Pumba. Hakuna Matata, né, gente? Eu tenho a camisa Hakuna Matata. Vou fazer uma pra mim. Tem? Legal. Mas Timão e Pumba era muito legal, velho. Inclusive os filmes do Rei Leão, né? Embora Sim. seja meio triste. Exato, mas tipo, o Timão e Pumba acabou virando um puto de um spin-off do Rei Leão, né? Uhum. Que é o que seria hoje os Pinguins de Madagascar. Sim. Ah, mas eles são bem melhores que os Pinguins de Madagascar. Não, assim, a comparação é que eles eram personagens de um outro filme e acabou destacando e ganhando seu próprio desenho. Ah, sim. Apesar do que os Pinguins eu gosto pra caramba também. Nossa, eu gosto dos Pinguins, são muito bons. Sim, toda a temporada deles. Komowski. Recruta. Ah, o Rico que vomitava as armas. Nossa, o Rico tem um arsenal. E ele não fala, se eu não me engano, né? Ele não fala, ele dá uns sons dele, tons lá, mas ele é tipo um dos personagens mais tops. Tipo, se não fosse o Rico, não existia os Pinguins de Madagascar. Eles iam ficar lá, tipo, e agora, o que a gente faz? Eu preciso de uma arma. O Rico pega e vomita. Sem o Rico não tem arma. Sem o Rico não tem. Sem cerimônia, né? É, não tem jeito. Tom e Jerry e Pica-Pau. Pica-Pau eu assisto até hoje. De verdade. Chaves ainda, a SBT muda o horário. Eu nunca assisto, né? Mas Pica-Pau, pode... Se eu passar na televisão, assim quando eu estou sorteando os canais e ver passando, eu paro na mesma hora e fico assistindo. Eu vou confessar que Tom e Jerry é meu desenho favorito da infância. Eu acho que Pica-Pau ganha, viu? Mas Tom e Jerry tá paralelo. É verdade. Mas é que, tipo assim, tem uns episódios do Pica-Pau, assim, uns do começo, esse que eu não gostava, meu. Sei lá, ele era muito estúpido, assim, sabe? Quando eu era moleque, eu achava graça daquilo, mas depois que eu cresci, comecei a assistir o Pica-Pau direito, eu falei, nossa, meu, Pica-Pau é uma tranqueira, meu. Ele zoa todo mundo sem motivo, ele vê a pessoa e zoa, mó relaxa. Não, então, tem... Então, o Pica-Pau foi o precursor do bullying, olha só. Mas, aí que tá, que eu falei agora, se fosse gravado hoje o Pica-Pau, ia ser proibido. Ia ser proibido. Ele é um puta mau exemplo. É verdade. Mas tem uma temporada do Pica-Pau que realmente também que eu não gosto, que a Maíra falou aí, agora lembrei, que até o pica-pau com a barriga é vermelha, que ele é o pica-pau, tem dois pica-pais, né? Da barriga branca e da vermelha. A barriga vermelha, ela é bem tensa, velho. É, então, é desse aí que eu não gosto. Agora, tem uma série de episódios que é o que tem aquele pé de pano, sabe? Aham. Uhum. Ah, é. Eu gosto desse. Desse eu acho genial. O pé de pano, então, é uma gracinha, velho. É muito fofo. Muito fofo. Pé de pano. Gente. Pé de pano é aquele cavalo que ele tinha. Nossa, pé de pano. E agora, eu tenho a honra de apresentar pra vocês os nossos dedinhos. Vamos falar agora da mulherada que alegrava nessas manhãs com roupas super comportadas para se fazer um programa para crianças de 6 a 7 anos. Elas quase mostravam os peitos e a bunda. Vamos falar de Xuxa, Angélica, Eliana, Mara Maravilha. Alguém lembra de mais alguma? Tinha aquela Jaqueline lá que substituiu a Eliana quando ela saiu. A Jaqueline Pekchikovic lá. É lá, eu. É. Então, é, antigamente tinha uma tal de Mariana, que um pessoal fala que tinha. Dessa eu não lembro, sinceramente. Eu também não. Mas tinha. Essa Jaqueline aqui surgiu na minha mente, assim, tava bem escondida. Assim, completamente. Na minha psique. Quer ver como ela é tão importante, né? Aquele bicho vermelho lá. Bicho vermelho? O Melocoton. Isso! Melocoton? Isso mesmo. O Melocoton era uma mulher? Ah, é um bicho não, vermelho. Um bichão vermelho, esquisito. A minha irmã tinha o Melocoton. Ele dava risada. É. Eu tô meio que descarada da... Como é que é o nome daquela... Daquela Vila Sésamo. Isso. Vila Sésamo. É. Um bonequinho de pano igualzinho o Melocoton. O Melocoton tem uma cópia daqui, com certeza. Uma cópia do Elmo, por acaso? Eu não sei, eu não lembro do Vila Sésamo. Eu lembro do... Eu nunca assisti. Do Pato Amarelo lá. É o Garibaldo. Isso! Ele mesmo. Eu lembro dele. Eu sei lá, eu conheço. Eu lembro do Elmo e lembro do Garibaldo, meu Deus. Ah, mas é que o Garibaldo, ele era um personagem de destaque, né? Ele era amarelo, já começa por aí. E, meu, ele era alguma coisa que não tinha forma. Ele era um projeto de pato com avestruz. Não sei o que ele era. Ele era legal. Só ele era legal. Ele não era um pato. Ele era legal e amarelo. Ele era um girassol cruzado com um bicho. Um girassol gigante. Nossa, isso é uma coisa que medo, velho. Medo é aquele... Sabe o que é pra mim isso daí? O pintinho amarelinho que cresceu. Outra coisa também mítica, né? A Xuxa falando do... Cláudia, senta lá. Ninguém lembrava, né? Claro. Nossa, é muito bom mesmo. Ela tentando arrumar brincadeira lá, a Cláudia causando no programa. Cláudia, senta lá. Eu prefiro aquela piadinha do bambu que fizeram com o Silvio Santos. E o bambu? Lembra, Tony? Lembro. Oh, ela tirou muita muito onda. Muito bom. Sou fã daquela japonesinha lá. Quero pedir autógrafo pra ela. Não, se for ver, tem aquele dia lá que o Silvio Santos também caiu naquela piscina lá, lembra? Tava aquele frangueiro. É, não tava tudo por dinheiro. Ele chegou lá, não, porque isso aqui aguenta e tal, não tem que ter medo, não, vou subir aqui pra vocês verem. Aí ele caiu, aí todo mundo ficou em choque, ele encerrou o programa. Tava na metade. Não, mas, tipo assim, pô, eu não lembro disso. Louco, né? Pô, eu queria lembrar disso. Que isso aqui aguenta, aqui, ó, só cai se a pessoa acertar. No que ele sentou, ele deu uma balançadinha assim, o negócio caiu. Aí todo mundo, nossa, tipo, ah, oh, meu Deus, como é que é o nome daquele maluco lá que tá sempre em todo o programa dele lá, o que usa bonezinho lá. Liminha. Isso, o Liminha quase pulou no tanque pra pegar Liminha. Ele. Todo mundo está de choque lá, e o pessoal se levantou rindo, assim, tipo... Véi, ele tá com foda-se ligado há anos, né? É, tá nem aí. Se você assistir os programas dele hoje, meu, ele tá direto ele tá no top 5, já começa por aí. Do CQC, né? É, direto. Semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Eu acho que ele já tem uma cadeira cativa ali no top 5. Tem, o pessoal até acha estranho quando não aparece. É, ele tem outro programa também, que tem, tá direto no top 5. Agora eu esqueci o nome. Angélica, Vol de Táxi. Lembra? Ela tinha um programa assim. Táxi! Ela era Globo, foi pro SBT, foi pra Globo de novo. E antes ela era de uma outra emissora, eu não lembro qual. Era da Semana Chat. Sei lá, velho. Não, eu não lembro. Não lembro. Mara Maravilha, vocês lembram? Não, essa eu não assisti. Um programa pra criança, meio parecido com aquela loira lá que faz agora. Só pra tudo uma coisa. Uns desenhinhos lá e umas brincadeirinha, não é? Exato, é tipo Eliana, Angélica. No final do programa, ela sentava com as criancinhas e falava assim, vamos dar tchau, pessoal, tchau! Meio Teletubbies, então. É desse jeito mesmo. Ó, Sérgio Malandro, vocês lembram? Infelizmente. Cara, como assim? Puta. Ai, ai, como assim? Da infância, não. Eu lembro agora, assim. Não, a porta infância. Do Desesperado. Porta Desesperados, véi. Lembro não, véi. Vocês nunca assistiram Porta Desesperados? Aí. Devia só ralar ainda, que aqui não. Ele era pior que o João Kleber. Então, eu não lembro disso. Eu tenho que confessar que quando eu era criança, eu adorava aquele filme da Xuxa com o Sérgio Malandro. É realmente humilhante. Aquele Xuxa contra o Baixo Astral. É realmente humilhante, mas eu gostava daquele filme. Sim, eu tinha a fita. O Portos Desesperados, pra quem não lembra, é tipo assim, eram três portas, aí uma porta era prêmio, duas saiu um monstro. Só que aí ele ficava, tipo, o moleque escolhia dois. Aí ficava, tem certeza que é dois? Pode ter um bicho aí. E pesava a cabeça do moleque, tem o moleque trocar. Aí o moleque trocava, mas tem certeza que vale trocar dois? A dois pode ter um prêmio bom. Só que ele ficava o programa inteiro nisso. Nossa. Começava, e no começo, o moleque ia escolher, ele só ia abrir a porta no final. Ficava uma hora sempre... enrolando, então. Exato. Era tipo com o negócio com o Yudi lá. PlayStation, PlayStation. Aí saiu o jogo da vida. A roletinha do Yudi. Ou então ganha um baralho, né? Ou então um boneco do um boneco do Max Steel. Ou uma foto do Yudi autografado. Sabe que o Max Steel tinha desenho também, né? Max Steel, vocês assistiam o desenho do Max Steel? Mas bem é novo já. Não, honra novo, para, meu. Novo, vocês devem ter. Novo. É, mas vamos lá, o que mais? Os anjinhos. Os anjinhos, eu gostava desse desenho. Puta, que desenho mínimo. É, o Huggets, os bebezinhos lá. Pô, mó legal. Ah, lembrei, gente. Ah, Maria. Você já viu as teorias da conspiração? Nossa, não. Você vai acabar com a minha infância? Pô. Droga. Na verdade, os anjinhos, nenhum existiu. Só existia a Angélica. Sério? Os outros todos morreram. Aí ela, só que ela criava os amigos imaginários. Putz, como assim? A teoria da conspiração, sério? Lá da Angélica lá? Uhum. Conheço. Você ouviu falar também? Já. Que é tudo, tudo imaginário, né? É assim, não sei quem morreu lá. E aí ela começou a criar eles pra, sei lá, pra tentar suprir essa necessidade de ter alguém por perto, não é? Assim. Isso. Mas parece que o Tommy morreu mesmo na vida real. O autor fez pro filho dele que morreu, não foi? Sei lá. Tô me atirando de paraquedas, alguém segura. Então, é porque eu não sabia nem dessa teoria da conspiração. Sim. Eu lembrei agora do Pokémon, que parece que é um negócio desse também, né? Sim. Sim, o Pokémon é porque o Ash não envelhece nunca. E aí, não é? Não? Não é? Tá, desculpa. Tchau. Não, diga. Não, fala. Não, então, a que eu vi é essa, que tipo, tá o tempo todo assim, aparece um monte de Pokémon, um milhão de Pokémons aí, né? E o Ash tá sempre molecão, né? Tá tipo, pô, o Ash envelhece, faz 15 anos que tem Pokémon e você percebe que o tempo passa porque, meu, eles estão descobrindo vários Pokémons. Tem muito Pokémon. Começou com 150, hoje tem 1 milhão. Uhum. Aí eles falam que o Ash não envelhece porque, assim, quando você tá meio que naquela de, quando você tá feliz, assim, você quer viver aquilo, não sei, você quer viver aquilo o tempo todo e tal, aí você dá um jeito de fazer o tempo não passar. Aí parece que o Ash tá sempre feliz, né? Porque ele tá sempre com o Pikachu, sempre com os amiguinhos dele, sempre lá vivendo altas aventuras, então o tempo não passa. Sei lá, cara, é um bagulho bizarro. É um negócio mais ou menos assim. É que eu não tô lendo e eu li, né? Então, o que eu sei é que, tipo, no primeiro episódio, o Ash, ele se machuca, né? Aí, tipo, ele acorda e conhece o Pikachu. Não é uma coisa assim? Nossa, eu não lembro do primeiro episódio. Então, dizem aqui, que ele entra em coma. Dizem que ele entra em coma e tudo que ele... Tudo esse negócio de Pokémon, dele encontrar o Pikachu, é tudo quando ele tá em coma. Ou seja, nada disso existe. Aqui, ó, eu achei o link para duas explicações. Vamos lá. Os anjinhos. Os anjinhos não existem, eles são produtos da imaginação da Angélica, porque a mãe dela a ignora e o relacionamento com o pai é superficial e parasita. Por isso ela é a única que fala com os bebês. Na verdade, Chuck morreu junto com a mãe dele, por isso Chaz é tão nervoso. Tommy era um natimorto, feto que morreu dentro do útero ou durante o parto, o que levou Stu a sentar no porão e fazer brinquedos para seu filho que nunca teve a chance de viver. E os Devil tiveram um aborto. A Angélica não consegue decidir se a criança não nascida seria um menino ou uma menina, então simplesmente inventou o mesmo personagem na sua cabeça duas vezes, como diferentes gêneros. Por isso o nome do Brasil é Os Anjinhos, pois as crianças mortas viram anjos. Nossa, fofo. Sobrenatural, velho. Fofo? Onde? Que fofo? É um negócio macabro, velho. Nossa, eu tô aqui quase chorando. Outro lá, que fofo. Nossa. Tá quase... Não, calma aí. Quem colocou? Eu assisti esse desenho. Eu assisti esse desenho quase que a minha infância inteira, velho. Sim. Nossa, eu descobri depois também. Uma fala que fofo, a outra tá quase chorando. Nossa, isso é bizarro, galera. Você... Não é um... Pô, um era um nati morto. Como é que eu não vou chorar? Nossa, meu, a menina não recebia atenção dos pais, criou os carinhas lá pra ser atendido lá, pra viver a vida dela feliz lá numa mentira. Meu, você já começa triste por aí, meu. A criança não recebe atenção dos pais. Você fala que fofo, você fala que tá chorando. Pena, não, isso é bizarro, galera. Não. Deixa eu comer, porque é. É, come aí, porque é bizarro e triste, tá? É. Fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta, fala, levanta Agora vamos falar do desenho, pra mim, o mais clássico e o melhor que existe até hoje. Doug. Nossa, é verdade. Retiro o que eu falei sobre o Tom e Jerry. Doug é o melhor desenho. Doug Funny. Eu me identifico com o Doug. Quem identifica? Né? Ou o Patty vencer minha maionese. Que? Quando ele é apaixonado pela Patty, falava, fez um poema. O Patty vencer minha maionese. Eu lembro do Doug, assim, mas não muita coisa. Costelinha. Nossa, costelinha. Os beats do Sim. Mingau Voador. Mingau Matador. É verdade, Matador, nada a ver. Tio Skeeter. Nossa, Skeeter. Vocês já viram a versão humana do Doug? Eu acho que eu já vi. Tem um trailer de um filme, né? É, um trailer, uma coisa assim. Aí, tipo, parece Skeeter. É muito engraçado. Exato. E, o cara é todo pintado de roxo, é muito engraçado. Outra que tem também no Doug é batendo numa lata, tocando pelas ruas. Não lembro. Homem codorna. Homem codorna e o cão codorna. E o vizinho dele, loucão. Sr. Jinx. Sr. Jinx, o inventor, né? Sr. Jinx. Aquele usava uns baratos do bom, viu? Aquele usava umas drogas pesadas, velho. O que você acha que eu sou assim, velho? Aprendi com ele, ó. Senhor Jinx. Aprendi com o mestre. Um agregador de desenhos da nossa infância também, que não dá pra esquecer. TV Cruze, né? Uhum. Foi não, o Marco da televisão. O Marco eu não diria, mas... Foi. Eu lembro que o Disney Cruise lá, o TV Cruise, eles falavam que estavam roubando o sinal do SBT e entrando na programação. Eu acreditava nisso. Eu acreditava nisso. Não, Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Não é que começava, você queria sentar no sofá que seu pai senta. Eu era inocente. Nossa. Cara. Vai dizer que não agora, era. Agora eu lembrei dessa sigla. Não lembrava. Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Verdade. Tem noção, na época tinha Grêmio na escola. Eu era presidente, o meu Grêmio ganhou e chamava Gruge. Grêmio Revolucionário Ultra Jovem. Ah, para. Nossa. Isso aí é plágio. Plágio. Não, desculpa. Não é plágio porque você mudou o G, mas você ganhou as custas de outra coisa, velho. Sim, vou mandar processar você. Deve ter feito porcaria nenhuma. Só prometeu. Foi o melhor Grêmio da história, velho. Uhum. Isso é o que você disse. É, tá. Beleza. Agora senta lá, Tom. Acabei de lembrar, velho. Botei no Google antes. Tive que botar no Google pra lembrar. Porque não dava lembrando, não. Como assim, mano? Normal, eu fiz isso com Animaniacs. Dá o play, Chiclé. Lembra? Uhum. Ah, se eu lembro. Tinha o macaco, o Chiclé, tinha aquela o Caju, menina. A maluca. Nossa, não lembro de nada, velho. O Caju, ele era mais tosco. Ele chamava Juca e pra falar, nossa, agora eu vou ficar stealth aqui. Colocava Caju. Né? E colocava a máscara do Zorro, né? Não, nem falo nada. O mais estranho lá era o macaco, velho. O macaco até hoje eu não sei quem é, velho. O Castelo Rá-Tim-Bum. Eu assistia até um dia desse, que era. Que passava, pô, na TV. O Castelo Rá-Tim-Bum é muito bom, velho. O Nino com 300 anos, Dr. Vitor. Com mais? Vitor? Ah, o Vitor, sim. Dr. Morgana tinha 6 mil anos, né? Putz. Só sei disso. O Super Vitor devia ser mais velho. Eu gostava mesmo da Penélope. Achava ela engraçada. Aquela cobra lá. Não, é Celeste. Não, é Celeste. A Penélope é a repórter. Ah, é? Verdade. É. Verdade. A Penélope é a mulherzinha da Rosa lá. É, gostava da Celeste, então. Eu não gostava da Caipora. Da Caipora? É, a Caipora é meio sem graça, né? Pô, sabia que o Etevaldo morreu? Etevaldo morreu. Sério? Morreu. Sério. Quem que era o ator? Não sei. É, um X. Mas morreu, X. Não, o Bogum. Nossa. Acabei de ver uma imagem aqui comparando o Etevaldo. Como é que é? Etevaldo. Etevaldo com Ronaldinho Gaúcho. Ai, que relaxo. Oh, mas... Doutor Abobrinha. Não gostava dele. Ô, louco. Ah, eu achava. O Bongo era o melhor. O Bongo era o mais top. É outro cara que eu me inspirei também. O Bongo é loucão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, galerinha! Quem quer pizza? Ele misturou duas coisas que eu adoro. Ele misturou loucura e comida. Meu, eu tinha que ser fã desse cara. E sem contar também o Turbobrinha, né? Esse castelo será meu, só meu, somente meu. Meu, Dr. Pompeu Pompílio Pomposo. Eu gostava da... quando eles giravam no... sei lá, meio que um pedal de uma bicicleta e tocavam uma música muito maneira. Ah, não, eu curti quando ia pro quarto do Nino, velho. O quarto do Nino. É legal demais. Pô, mas era muito apertado. Pô, mas era legal. Sim, mas eu ia ter claustrofobia naquele quarto, velho. Não tem janela, não tem nada. Não tinha janela, era apertado, velho. Muito... nossa, que agonia. Eu gostava da A gente achava legal, porque na época a gente tinha a altura do Zequinha. O Zequinha, ele não tinha que entortar a coluna. Ele entrava de boa. Hoje, se a gente entrasse num quarto daquele lá, a gente ia ter que abaixar. Ia ser tenso. A gente ia ter que tudo naquele quarto lá. Eu não ia nem entrar. Eu ia entrar lá, no primeiro corredor que tivesse. Mal ia conseguir sentar naquele banquinho lá, né? Aquela porta giratória? Sim. Muito legal. Então, não ia conseguir nem sentar naquele banquinho lá, né, pra falar a verdade. É, tem que ter muita destreza pra sentar naquele troço lá e girar sem cair. Né? Pô, gente, eu tô vendo aqui o ator que fez o Etevaldo morreu em 94. Etevaldo. De novo, velho. Eu não sei falar o nome dele. Etevaldo. Etevaldo. Etevaldo. Pega aí, de novo. Ó, um Valdo que é um ET. Posso falar que é um Valdo que é um ET? Porque eu acho que assim vai sair de certo. Você lembra da pastilha Valda? Sim. Pastilha Valda. Consegue falar pastilha Valda? Pastilha Valda. Agora fala Etevalda. Etevalda. Muito bem, agora você o A por O. Etevaldo. Etevaldo. Ok, beleza, vamos lá. Obrigada, gente. O apoio de vocês é muito importante. Valdo. Do show. Pega aí, então. Meu, eu tinha 4 anos. Como assim? Né? Tipo, ele gravou pouquíssimo com o seu Rá-Tim-Bum. Pra mim, ele tinha gravado tudo, assim, sabe? Pô, eu era mais velha, ele já tinha morrido. Quando eu assisti, ele já tinha morrido. Sim, eu também, provavelmente. É, porque eu devo ter começado a assistir em 96, 97, por aí. Quando foi ao ar esse negócio? Deixa eu ver. Acabou o assunto, tá não, bom. Não acabou o assunto. A gente tem que e ver quando é que foi ao ar. É que você não foi arquivo 95, digital. 95? Eu tava morto. Nossa, demorou pra ir ao ar, então. Uhum. Nossa, meu R tá uma droga hoje, puta. Um monte de gente morrendo aí, mano. Um monte de gente que marcou nossa infância morrendo. Etevaldo, o Lester, a Power Ranger amarela. Lester. Vamos falar em Lester? Vamos falar de Bikman já, aproveitar? Pô, o Lester morreu? Lester morreu. Sim. O Bikman tá vivo até hoje, mó velho. O Lester morreu. Como assim? O Bikman esses dias deu uma palestra no Unicamp. É, ele veio com o filho da palestra. Eu sei. Eu tenho um amigo que tirou uma foto com ele aqui. Eu também tenho um amigo que tirou foto com ele. Morri de inveja. Eu nem fiquei sabendo do negócio. Ele foi lá e tirou uma foto. Eu tava no Unicamp naquele dia, mas tudo bem. Mas bem, vamos deixar de papo. Vamos falar do Bikman. Eu mandei uma carta pra lá. Quer dizer, eu tentava mandar uma carta pra lá. Eu inventei, eu lembro que uma vez eu inventei um troço, né? Uma cidade, assim, porque ele sempre falava cidade estranha, né? Então eu falei, tipo, sei lá, o Antônio de, sei lá, átomos pulantes. Ferrado, sei lá, não sei. É que normalmente a cidade tinha a ver com a experiência que ele ia fazer. Então, e eu não tinha noção, né? Eu perguntei um nome tosco e inventei o nome da cidade, né? Mais ou menos relacionado. Só que como o negócio era tosco, não, o nome da cidade também ficou tosco. E teve um problema, depois que eu fiz toda a cartinha lá, falei, nossa, que show, vou mandar pra eles. Eu não sabia pra onde mandar. Criança é ingênua, né? Pior, se pior mata que mandando carta pro Papai Noel, né, velho? Ah, eu já liguei pro Papai Noel. Lembra aqueles bagulho antigo lá que tinha? Liga pro Papai Noel, eu já liguei. Eu liguei pro Coelho da Páscoa. Oh, então. Eu liguei ainda, tipo, escondido, né? Aí, tipo, eu tô ligando pra você que eu quero tal coisa, assim. Mas por que você está falando baixo, meu jovem? Eu não posso falar com você. Que dó. Ele deu uma bronca em você ou não? Não deu. Eu nem lembro o que aconteceu depois disso. Só lembro dessa parte. A tua mãe pegou você e deu uma surra, né? Não, minha mãe tava... Não sei onde é que tava ninguém, velho. Tava todo mundo aqui em casa. Eu não sei onde é que ninguém tava, mas tava todo mundo aqui. Só sei que foi um tempo. Bikman, tipo, sempre foi muito foda, né, velho? Foi. E legal que é uma experiência que dá pra você fazer em casa, de boa. É, menos a do Ranho. A do Ranho, ele entrou num chumbo lá. Nossa. Nem lembro dessa do Han, mas já achei engraçado. Né? Ele perguntaram alguma coisa lá do nariz lá, e ele pegou e fez um tubo. Perguntaram por que a meleca serviu isso. Pikmin, por que a meleca? Por que serve a meleca do nariz? Aí ele pegou e fez um tubo cheio de um monte de coisa lá. Aí ele entrou nesse tubo, saiu do outro lado todo emmelecado, e pegou e jogaram um monte de pena de. Jogaram um monte de coisa nele, ele ficou tudo grudado nele, que tava cheio de meleca no corpo, né? Aí ele virou e falou assim: é pra isso que serve a meleca, pra ela pegar todas as impurezas do ar e não deixava ir pro pulmão. Falei, nossa, meu, cara genial, velho. Você pegar um cara. Aqui não passava isso, não. Nossa, como assim? Sério? Sério? Se passava, eu não lembro. Ou eu tava na escola, porque sempre estudei de manhã. Não, passava à noite. Era à noite. Que canal que passava? Cultura? Era no SBT? Cultura? Cultura. TVE pra vocês aí, mano. Ah, é, aí não tem cultura, né? Mas você assistia Castelo Rá-Tim-Bum? TVE? TVE tem aqui. Então, passava lá. Ah, mas era de noite? É, que tinha um jalecão verde, com cabelo arrepiado. Mas não era muito tarde. De noite é atrás da minha mãe. Mas não é muito tarde. Mas é na hora da novela, né? É, horário da novela. Era tipo, acho que depois do Doug, não sei. Não é uma coisa assim? Falando, eu acho que era umas 6, 7 horas, né? Por aí. Não sei. Aproveitando cultura e tal, outra coisa. Anos Incríveis. Nossa, eu acabei, velho. Muito bom. De digitar isso no Google pra vida. Anos e tem uma notícia boa. Eles acabaram de conseguir a licença de todas as músicas pra lançar o box de DVD. Que até hoje não tem, porque eles não tinham licença de todas as trilhas sonoras. Eles acabaram de conseguir e vai lançar o DVD. Você sabe que Anos Incríveis foi. É uma série meio triste, cara. Se você pega pra ver do primeiro até o último, você vai vendo que é um negócio meio triste. O último episódio é foda. Não, o último episódio é triste demais, cara. Aquilo lá é tenso, velho. Eu não assisti, eu acho. É foda. Eu não vou spoiler, é um negócio... Mas, é tipo, você pensa que é um negócio que vai ser bonitinho e fofinho, mas não, cara, é um negócio triste, velho. É bom atrás de bomba, e pá, isso aqui, blá. Os últimos 5 minutos do episódio, velho, é tenso demais, velho. Se você for, tipo, uma pessoa emotiva, você chora, velho. Então, tem um programa que conta toda a história da série, vocês já chegaram a ver? Não. Tipo, não. Um programa que conta toda a história. Aí, sabe, o Paul... Não. O amigo do Kevin, o magrelinho. Agora eu não lembro. Eu não lembro muito desse desenho, dessa série, quer dizer. É o amigo do principal, o magrelinho narigudo. É o Paul. Aí, tipo, foi fazer entrevista com ele, assim, e o Paul. Não, ele não virou Marilyn Manson. Que dizem que ele virou Marilyn Manson. É, eu já vi isso. Mas não era ele, era ele mesmo. É o Paul. Achei que fosse o principal. Não, o principal é o Kevin. Mas, tipo, nessa série conto que era uma série piloto, só que nos primeiros 2 episódios, tipo, bateu todos os recordes de audiência dos Estados Unidos. Aí, vamos fazer mais. Aí, na segunda temporada, os criadores e diretores saíram. Tipo, não quero mais, que não tá saindo de que a gente quer mais, a gente parou. Aí, tipo, assumiram outros diretores pra fazer tudo. E, tipo, eles falaram que teve algumas férias que, tipo, deu final de temporada, saiu de férias. Quando voltou pra gravar, cada um tava 10, 15 centímetros maior. Aí, pô, não tem mais sentido ser Anos Incríveis, tipo, os caras já estão adultos, aí teve que acabar a série por causa disso, mas é de chorar a série, afinal. Eles encerram bem, só que, tipo, meu, é realmente, o negócio é triste. Antônio, uma coisa que não é muito spoiler, não é tão spoiler, no finalzinho, tá o cara que faz a voz do Kevin Arnold mais velho, certo? Até a voz do molequinho chamando ele pra brincar, certo? Você lembra disso? Sim, esse... é pai e filho de verdade, né? Exato, é o filho do dublador mesmo, da voz do cara que fez. É, eu vi isso aí, muito show. Exato. Bem, mas seguindo aqui também. Quem nunca assistiu essa série pode baixar sem medo, ser feliz, que vale a pena. É da hora. Tem... Comprem o DVD, não façam coisas ilegais. Ah, tá, desculpa. Né? Ou então, se tiver no YouTube, dá uma olhadinha. Assim. Netflix tem. Netflix. Falar de... A gente podia pular pro Mundo da Lua agora, né? Boa. Mundo da Lua, nossa, desse eu lembro. Lucas Silva e Silva. Uhum. Vocês sabiam que ele tá fazendo seriado na Warner agora? Sério? O ator, né? O mesmo ator. Que seriado? Chama Vida de Estagiário. Nossa, sério? Ah, é verdade. Já vi na... Eu nunca assisti a série, mas já vi na propaganda que ele tá lá. Exato. E tem um episódio que eles falam, não, a gente vai entregar na transportadora Mundo da Lua e o cliente chama Lucas Silva e Silva. Aí ele olha assim com uma cara, conheço esse cara. Porque a série é muito nonsense. Que legal. Mas voltando. Eu amo essas referências. É, no Mundo da Lua tinha Antônio Fagundes, velho. Uhum. Sério? Sim. Sério, o pai dele. É cabelo. Ah, é. Tô olhando aqui no Wikipedia. O vô dele era conhecido também. Eu só não lembro o nome do ator agora. Orlando Silva. Deixa eu ver. Tem dois, eu acho. Não, só esse mesmo. Orlando Silva. Pronto. Pra mim ficou na mesma. É, o Orlando é o nome do avô, mas não é o do ator. É o do ator? Eu não lembro. Ah, sim. É, não. É. Tá certo. Era o nome do personagem. Parece que o nome dele de verdade é Gianfrancesco? Alguma coisa. Pô, ele morreu também. Mas ele já era velho. É, mas em 1900 ele era velho já. É mesmo. Cara, ele morreu, mas ele era velho, né? Ele dispôs. Vocês perceberam que vocês falaram isso? Ele era velho, dane-se. Eu não falei dane-se. Falei ele já era velho. Já tudo era bem. Velho. Tudo bem. O outro morreu com 34 anos lá, antes da série ser lançada. É diferente. Mas o Lucas Silva foi algo mítico também, né? Foi. Pior, esses dias eu tava assistindo o Mundo da Lua, acho que no Gloob, não lembro. E teve o episódio do Lobo Mal. Eu sempre tive medo quando era pequeno. E eu fiquei com medo de novo. Ô, louco. Mentira, velho. De verdade. Novo? Nossa. De novo. Tipo, tinha um momento lá de meio tensão. Eu não aguentei, eu tirei. Nossa. Você superou agora. Sério, velho. Eu fiquei com... É um medo, é um trauma de infância, o episódio do Lobo Mal. Eu lembro que eu gostava do Mundo da Lua, só que eu não conhecia o Mundo da Lua, assim, tipo, quando eu era novinha, não. Eu vim conhecer, sei lá, devia ter meus 13, 14 anos, quando eu tinha parado de... Eu não lembro a idade que eu assistia.